O Salvador tomou sobre si as enfermidades humanas, e viveu uma vida sem pecado. A fim de os homens não terem nenhum temor de que, devido à fraqueza da natureza humana, eles não pudessem vencer. A ciência do bom viver. 155. Vem o príncipe do mundo, disse Jesus, ele nada tem em mim. João 14:30. Nada havia nele que correspondesse aos sofismas de Satanás. Ele não consentia com o pecado, nem por um pensamento cedia à tentação. O mesmo se pode dar conosco. A humanidade de Cristo estava unida à divindade, estava habilitado para o conflito, mediante a presença interior do Espírito Santo, e veio para nos tornar participantes da natureza divina. Enquanto a ele estivermos ligados pela fé, o pecado não mais terá domínio sobre nós. O desejado de todas as nações. 87. Não precisamos conservar uma propensão pecaminosa. Ponto ao participarmos da natureza divina. As tendências herdadas e cultivadas para o mal são separadas do caráter, e somos tornados uma força viva para o bem. Aprendendo sempre do Divino Mestre, participando diariamente de sua natureza, cooperamos com Deus no vencer as tentações de Satanás. TSDA, Bíblia Comentari 7943. E a maneira por que isso se realiza? Cristo nos mostrou, porque meio venceu no conflito contra Satanás, pela palavra de Deus. Unicamente pela palavra pôde resistir à tentação. Está escrito, dizia, e são-nos dadas grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Ponto 2 Pedro 1:4. Toda promessa da palavra de Deus nos pertence. Ponto. Quando assaltados pela tentação, não olheis as circunstâncias, ou a fraqueza do próprio eu, mas ao poder da palavra, pertence-vos toda a sua. 19. 48. Ligado ao divino. 17 de janeiro 49. Força. O desejado de todas as nações. 123. Agarrai, pois, suas promessas como folhas da árvore da vida. O que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6:37. Ao ir diz a ele, crede que vos aceitará, porque vos tem prometido. Nunca podereis perecer enquanto assim fizerdes. Nunca. A ciência do bom viver. 66. Origem por criação. 18 de janeiro. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus 11:3. É unicamente a palavra de Deus que nos dá autêntico relato da criação do mundo. Conselhos aos professores, pais e estudantes. 13. A teoria de que Deus não criou a matéria ao trazer à existência o mundo não tem fundamento. Na formação de nosso mundo, Deus não dependia de matéria pré-existente. Ao contrário, todas as coisas, materiais e espirituais, surgiram perante o Senhor Jeová ao seu comando, e foram criadas para o seu próprio desígnio. Os céus e todas as suas hostes, a terra e tudo quanto nela há, são não somente obra de suas mãos, vieram à existência pelo sopro de sua boca. Testemunhos Selectos 3:257. 258. Ao passo que existe na natureza certa individualidade e variedade, existe unidade nessa variação, pois todas as coisas recebem sua utilidade e beleza da mesma origem. O grande artista, o artista mestre, escreve o seu nome em todas as obras de sua criação, desde o mais alto cedro do Líbano ao isopo em um muro. Todos eles declaram a obra de suas mãos, desde as altaneiras montanhas e o grande oceano a menor das conchas na praia do mar. Tissouter Matimã, 17 de dezembro de 1907. Ele fez a noite, pondo em ordem as cintilantes estrelas no firmamento. Chama-as a todas pelos seus nomes. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos, mostrando ao homem que este pequenino mundo não passa de um ponto na criação de Deus. TSDA, Bíblia Comentari 3154. Os mais profundos estudantes da ciência são constrangidos a reconhecer na natureza a operação de um poder infinito. Ora, para a razão humana, destituída de auxílio, o ensino da natureza não, 20, poderá deixar de ser senão contraditório e enganador. Unicamente a, 50, origem por criação. 18 de janeiro 51. Luz da revelação poderá ele ser interpretado corretamente. Pela fé, entendemos. Hebreus 11:3. No princípio, Deus. Gênesis 1:1. Aqui somente poderá o Espírito, em suas ávidas interrogações, encontrar repouso, voando como pomba para a arca. Acima, abaixo, além, habita o amor infinito, criando todas as coisas para cumprirem o desejo da sua bondade. 2 Tessalonicenses 1:11. Educação. 134. A natureza fala de Deus. 19 de janeiro. Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fão, E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Lucas 12:27. Em sua perfeição original, eram todas as coisas criadas à expressão do pensamento de Deus. Para Adão e Eva no seu lar paradisíaco, estava a natureza cheia do conhecimento de Deus, transbordante de instrução divina. A sabedoria falava aos olhos e era acolhida no coração, pois eles comungavam com Deus pelas obras criadas. A terra está agora deformada e maculada pelo pecado. Mas, mesmo nesta condição, muito do que é belo permanece. Parábolas de Jesus, 18. Por que não atapetou nosso Pai Celeste a terra de marrom ou de cinza? Ele escolheu a cor mais repousante, a mais aceitável aos nossos sentidos. Como alegra o coração e refrigera o espírito cansado contemplar a terra, adereçada em suas vestes de vivo verdor. Toda haste de relva, todo broto e toda flor é um sinal do amor de Deus, e nos deve ensinar a lição da fé e da confiança nele. TSDA, Bíblia Comentário 5087. As belezas naturais possuem uma língua que nos fala incessantemente aos sentidos. O coração aberto pode ser impressionado com o amor e a glória de Deus, segundo se revelam nas obras de suas mãos. O ouvido atento pode ouvir e compreender as comunicações de Deus através das obras da natureza. Há uma lição na luz solar e nos vários objetos da natureza apresentados por Deus ao nosso olhar. Os campos verdejantes, as árvores altaneiras, os botões e as flores, a nuvem que passa, a chuva que cai, as fontes rumorejantes, o sol, a lua e as estrelas no céu. Tudo nos convida a atenção e incentiva a meditar. Testemunhos Selectos 1340, 341, 21. Vós que suspirais pelo esplendor artificial que só as riquezas podem adquirir, por custosos quadros, mobílias e vestidos, escutai a voz do Divino Mestre. Ele vos indica forno campo, cujo simples. 52. A natureza fala de Deus. 19 de janeiro 53. Desenho não pode ser igualado pela habilidade humana. TSDA, Bíblia Comentário 5087. Ele ama o belo e, acima de tudo que é exteriormente atraente, ama a beleza de caráter. Deseja que cultivemos a pureza e a simplicidade, as mudas graças das flores. Caminho a Cristo. 85. Os céus anunciam. 20 de janeiro. Levantai altos olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Isaías 40, 26. O grande livro divino da natureza acha-se aberto ao nosso estudo, e dele temos de tirar ideias mais elevadas de sua grandeza e seu inexcedível amor e glória. Ele quereria que seus filhos lhe apreciassem as obras e se deliciassem na singela e tranquila beleza com que lhe adornou seu lar terrestre. TSDA, Bíblia Comentário 5087. Ele manda suas criaturas que volvam a atenção da confusão e perplexidade que os rodeiam, e admirem as obras de suas mãos. Os corpos celestes são dignos de contemplação. Deus os fez para benefício do homem, e ao estudarmos as obras, anjos de Deus estarão ao nosso lado para nos iluminar a mente, guardando-a de enganos satânicos. TSDA, Bíblia Comentário 4145. Saí, querido jovem, à noite, e contemplai as glórias do firmamento. Olhai as gemas de luz que, qual ouro precioso, esmaltam os céus. Há um esplendor de glória ali, porém milhões são tão rudes de espírito que não podem apreciar esse tesouro. É um pedacinho de céu pendurado diante de nossos sentidos para testificar das inexcedíveis glórias interiores. Carta 41. 1877. Não devemos meramente contemplar os céus. Cumpre-nos considerar as obras de Deus. Ele quer que estudemos as obras do infinito e, mediante esse estudo, aprendamos a amá-lo e reverenciá-lo e obedecer-lhe. TSDA, Bíblia Comentário 4145. 22. Toda estrela brilhante que Deus colocou nos céus obedece a seu mando, e dá sua distinta medida de luz para tornar belos os céus à noite. Assim toda pessoa convertida mostra a ele a porção de luz que lhe foi conferida, e à medida que ela resplandece a luz aumenta e se torna mais brilhante. Fazei brilhar a vossa luz. Espargi vossos. 54. Os céus anunciam. 20 de janeiro 55. Raios refletidos do céu. Olha de Sião. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isaías 61. TSDA, Bíblia Comentário 4153. Criação, não evolução. 21 de janeiro. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Salmos 33:6. Visto como o livro da natureza e o da revelação apresentam indícios da mesma mente superior, não podem eles deixar de estar em harmonia mútua. Inferências erroneamente tiradas dos fatos observados na natureza têm, entretanto, dado lugar a supostas divergências entre a ciência e a revelação. Tem-se pensado que a geologia contradiga a interpretação literal do relatório mosaico da criação. Pretende-se que milhões de anos fossem necessários para que a Terra evoluísse do caos, e com o FM de acomodar a Bíblia a esta suposta revelação da ciência, supõe-se que os dias da criação fossem períodos vastos. Tal conclusão é absolutamente infundada. Educação, 128. 129. De cada dia consecutivo da criação, declara o registro sagrado que consistiu de tarde e manhã, como todos os outros dias que se seguiram. Patriarcas e profetas, 112. Em relação à obra da própria criação diz o testemunho divino, porque falou, e tudo se fez, mandou, e logo tudo apareceu. Salmos 33:9. Para aquele que assim poderia evocar existência em inumeráveis mundos, quanto tempo seria necessário para fazer surgir a terra do caos? É verdade que vestígios encontrados na terra testificam da existência do homem, animais e plantas muito maiores do que os que hoje se conhecem. Mas com referência a estas coisas, história bíblica fornece ampla explicação. Antes do dilúvio, o desenvolvimento da vida vegetal e animal era superior ao que desde então se conhece. Por ocasião do dilúvio, fragmentou-se a superfície da terra. Notáveis mudanças ocorreram. E na remodelação da crosta terrestre, 23, foram preservadas muitas evidências da vida previamente existente. Estas coisas são testemunhas a testificarem silenciosamente da verdade da palavra de Deus. Educação, 129, 56. Criação, não evolução, 21 de janeiro 57. Precisamente como Deus realizou a obra da criação, jamais ele o revelou ao homem. A ciência humana não pode pesquisar os segredos do Altíssimo. Seu poder criador é tão incompreensível como a sua existência. Patriarcas e profetas, 113. Toda a natureza é mantida por Deus, 22 de janeiro. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Colossenses 1:17.